Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão deste seu programa da noite, o programa Outra Margem, que hoje vai então para o ar às 20h30, ou seja, às 8h30 da noite. Eu sou o Carlos Bonaparte, para mim é um prazer imenso estar consigo deste lado, para si desse lado, para lhe trazer algumas músicas e também algumas curiosidades. Hoje é mesmo por aí que vou começar, porque hoje é dia de festa. Primeiro porque na Eslovénia é dia das mães, na Bielorrússia é o dia da liberdade e na Grécia comemora-se mais um ano de independência. 25 de março é, portanto, um dia recheado de boas coisas. E se o dia hoje, porventura, não lhe correu da melhor maneira, eu acredito que dia 25 de março até é um dia positivo. É também o dia de São Dimas na Igreja Católica. Ela era considerado o bom ladrão. São estas as curiosidades que abrem este dia 25 de março de 2010, esta 12ª edição do programa Outra Margem. Vamos agora abrir com música, e sempre em português. São 4 os primeiros temas desta emissão, e são eles Porto de Abrigo, de Mafalda Veiga, Lugar Encantado, de Susana Félix, Há Dias Assim, da nossa representante na Eurovisão, Filipa Azevedo, e também A Última das Emoções, de Ricardo Martins, ele que também participou no Festival da Canção RTP este mesmo ano com Caminheiro de Vinho. Um dia destes terei todo o prazer, se for possível, trazer-lhe esse tema de Ricardo Martins. Para já, são mesmo estes sons femininos que abrem esta emissão, Mafalda Veiga, Susana Félix e Filipa Azevedo. Ricardo Martins vem em quarto, mas não em último, portanto, a sábado depois eu volto para lhe trazer mais músicas e também, ao longo desta emissão, algumas curiosidades. Como hoje é quinta-feira, ou e porque hoje é quinta-feira, vamos ter também live o seu programa de música ao vivo aqui na Antena Web. Vamos trazer no concerto dos Aventura muita energia, os Reis Mundiais da Bachata, um estilo musical latino. A sábado fique para ouvir depois às 22 horas, mas antes, há então outra margem que se inicia musicalmente agora. Olha para mim, deixa voar os sonhos, deixa acalmar a tormenta, senta-te um pouco aí. Olha para mim, fica no meu abrigo, dorme no meu abraço e conta comigo que eu estarei aqui. Enquanto anoitece, enquanto escurece e os brilhos do mundo cintilam em nós, enquanto tu sentes que se quebrou tudo, eu estarei. Sempre que te sentir só, batalhas, hoje não há tristeza, deixa sair o sol. Olha para mim, fica no meu abrigo, perde-te nos teus sonhos e conta comigo. Enquanto anoitece, enquanto escurece e os brilhos do mundo cintilam, enquanto tu sentes que se quebrou tudo, eu estarei. Sempre que te sentir só, enquanto anoitece, enquanto escurece Mais

se fosse a última das emoções, como se o tempo quisesse esgotar-se naquele momento em que amando fui teu. Amo-te como se fosse a mais ardente das paixões, como se o fogo que arde em meu peito queimasse o teu corpo que amando foi meu. Fosse a última das emoções, como se o tempo quisesse esgotar-se naquele momento em que amando fui teu. Amo-te como se fosse a mais ardente das paixões, como se o fogo que arde em meu peito queimasse o teu corpo que amando foi meu. Vamos ficar novamente nesta emissão com mais música e continuamente em português. Vamos ouvir mais 4 temas, mas para começar, aliás, para continuar esta emissão, vamos recordar um grupo mítico, um grupo juvenil mítico, que marcou toda uma geração, toda uma década de 90 essencialmente, mas também o final dos anos 80. Estou-me a referir ao grupo Onda Shock. É verdade, quem não se lembra deles, rapazes, raparigas, sobretudo raparigas, uma delas interpretava o tema Um Beijo Meu. Era naquela altura em que, pegando em sucessos internacionais, os transformavam em canções juvenis. É uma música então que vamos recordar, é um daqueles temas que não passa há muito tempo, se é que alguma vez passou nas rádios. Vamos então ouvi-lo agora, aqui na Antena Web. Um Beijo Meu, uma canção de 1988. Vamos também ouvir ainda a música de Adriana, chama-se Em Contramão. Depois vamos ficar com a voz de Filipa Paes e O Mundo é Meu. Vamos finalizar com a voz de Toy e o tema Estupidamente Apaixonado. Se acredita que esta é daquelas músicas que já passou à história, acredito que não, que há muita gente ainda que a recorda. E com saudade, porque era dos grandes tempos deste artista português. Vamos então ficar com estas 4 musiquinhas, depois eu volto para lhe trazer mais música e também mais curiosidades. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web e com o programa Outra Margem. Quando alguém te entregar esta carta, sabes quem é que escreveu? E para além das frases que enviou, recebe um beijo meu. Vou falar-te desse tempo em que andavas ainda cá neste liceu. Espero que te lembres de mim, recebe. Entregar esta carta, espero que, tal como eu, tu sintas a saudade apertar e recebe um beijo meu.

depressa que vou partir. Esperam-me prados com tantas flores que só cavalos de várias cores podem servir. Quero que as rédeas façam prodígios, vou a cavalo, galopa mais, trepa as camadas do céu sem fundo, rumo àquele ponto exterior ao mundo, para onde tendem as catedrais. Quero uma cela feita de restos de alguma nuvem que ande no céu. Quero a evasiva, nimbos e selos sobre os valados, sobre os aterros. Que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu. Quero que as rédeas façam prodígios, vou a cavalo, galopa mais, trepa as camadas do céu sem fundo, rumo àquele ponto exterior ao mundo, para onde tendem as catedrais. Deixem que eu parta agora já, antes que murchem todas as flores. Tenho uma loucura, sei o caminho, mas como posso partir sozinha, sem um cavalo de várias cores. Quero uma cela feita de restos de alguma nuvem que ande no céu. Quero a evasiva, nimbos e selos sobre os valados, sobre os aterros. Que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu. Arará, arará, arará, arará, arará, arará, arará, arará, arará, arará, E cá estamos nós de volta nesta emissão do programa Outra Margem, emissão, edição número 12, do dia 25 de março de 2010. Vamos para um pequeno intervalo, para um pequeno bloco publicitário, mas antes há ainda tempo para mais três músicas. São estas três que nos vão levar até ao intervalo. E são elas Love by Grace, de Lara Fabian, Super Trooper, dos ABBA, e Esta Noche No, de Essa Carta. Vamos recordar três grandes nomes da música internacional. Lara Fabian é a única que ainda está no ativo, mas já não tem a mesma pujança, vou chamar-lhe assim, pelo menos aqui em Portugal. Mas ela anda aí, até inclusive com um novo trabalho. Vamos, um dia destes, esmiuçá-lo, explorá-lo, a ver o que é que se pode retirar desse álbum. Com certeza há coisas boas para o ouvinte conhecer e que certamente ainda nem sequer sonha que possam já estar disponíveis. É verdade. Ora bem, vamos então para estas três musiquinhas e depois então para um pequeno bloco publicitário. Eu volto depois para lhe trazer mais umas quantas curiosidades e umas quantas músicas. Até já! Crying,

todas as sextas-feiras às 18h40, aqui na sua Antena Web. Esta semana em História da Cruz. Depois há outros que não os aparecem tanto, mas fazem perguntas às crianças. Às crianças? Perguntam pelos pais e pelas mães, se estão em casa, onde vão à noite, se fazem orações de joelhos e o sinal da cruz. Santo Deus! Então espiam-nos. Já preveniste alguém? As pessoas que conheço, mas não é preciso. Todos sabem que seremos perseguidos se descobrirem que somos cristãos. Por isso temos de ser cautelosos, Helena. História da Cruz. Às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. Quadras. Uma quadra é composta por 4 versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Antena Web dá-te música. Música. Maria, essa canção senhor. E mais música. E cá estou eu novamente para a segunda parte deste Outra Margem, a 12ª edição, que está a ir para o ar no dia 25 de março de 2010. Começamos às 20h30, vamos conseguir até às 22 horas, até a altura em que os Aventura vão entrar em palco, os Reis da Bachata, para lhe trazer um concerto daqueles simplesmente delirantes. E se tem dúvidas, fique para ouvir às 10 da noite. Entretanto, e até lá, fique connosco. Vamos prosseguir nesta emissão. Vou-lhe trazer mais algumas curiosidades, mas para já, vou trazer mais música nesta emissão de Outra Margem. E hoje é quinta-feira, é um dia que, ou aliás é a noite, que lhe traz, ou que lhe deve trazer boas energias, até porque amanhã é sexta-feira, portanto, fim de semana está à porta. Portanto, vamos só pensar positivo, porque é isso que é importante. Vamos ficar nesta emissão, agora continuamente em inglês. Vamos abrir com Shania Twain, uma musiquinha calminha, já tem alguns anos, mas é uma música muito bonita, chama-se Still the One. Depois vamos prosseguir em francês. La Vie de New York, de Elsa Languini. Não vai há muito que aqui na Antena Web ouvimos com Quelque Chose dans mon cœur, creio até mesmo que ontem e até mesmo aqui no Outra Margem, mas se ontem o tema era Quelque Chose dans mon cœur, hoje é La Vie de New York, uma música também dos seus inícios de carreira. Vamos ficar depois com uma música também calminha, chama-se Where Are You Now? E é de Britney Spears. É um tema de 1999, mas é também é um tema calminho de uma cantora que tem tudo menos calma. Portanto, de uma cantora que tem de tudo menos calma. Aquela é muita, muita, muita energia. São estas três as músicas que se seguem aqui na Antena Web, nesta emissão do Outra Margem. Músicas mais calminhas, mas que não quer dizer por isso que deve perder energia. Não, nada disso. São apenas músicas para, enfim, porque é noite, não é? Obrigatoriamente temos de ser um bocadinho mais calmos, não é? Até porque depois vêm os Reis da Bachata e se nós vos cansássemos agora, depois vocês já não tinham energia para dançar, não é? Portanto, bom, vamos à música. Shania Twain com Still the One é aquela que abre então este ciclozinho de três músicas. E quem fecha são nem mais nem menos que a voz de Britney Spears, o tema que vamos ouvir chama-se Where Are You Now. Pelo meio vamos ficar com Elsa Languini, mais uma das suas fantásticas interpretações. Um dia ainda lhe hei de trazer um daqueles temas mais recentes que ela gravou. Sim, porque ela continua aí no ativo. Mas vamos recordar então esse temazinho do final dos anos 80 chamado La Vie de New York en photo, dizia ela. Vamos à música e depois eu trago-lhe algumas curiosidades mais sobre este dia 25 de março que foi marcando a história ao longo dos tempos. Fique bem, fique com a Antena Web. Eu sou o Carlos Bonaparte. É um prazer, mas um prazer imenso estar consigo. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to. Just look at us holding on. We're still together, still going strong. Thank you.

Cá estou eu novamente para continuar então esta emissão. Já lhe falei no dia da independência da Grécia, da liberdade da Bielorrússia e também de São Dimas, o bom ladrão. São apenas alguns marcos que dão conta no dia 25 de março ao longo da história. Um dos marcos mais importantes é, aqui em Portugal, a morte de Mirita Casimiro, uma atriz bastante conhecida que faleceu em 1970. Ela nasceu em 1914, morreu portanto relativamente nova, com apenas 56 anos. Quem também faleceu foi o primeiro presidente da FIFA em 1961, e em 1914 falecia também outra personagem a nível mundial muito importante. Estou-me a referir a Claude Debussy, um dos maiores nomes da canção ou da música clássica contemporânea. Nasceu ainda no século XIX, ou seja, em 1861, faleceu em 1914, precisamente a 25 de março. Enfim, vamos continuar com música nesta emissão. Vamos começar por lá fora, com os Express e Olián Jelizić. É uma canção húngara, uma daquelas que vai ganhando terreno aqui na Antena Web. Vamos também ficar com a voz de Ori Martin e o tema Mónica. Vamos depois continuar em português com Tim, o vocalista dos Chutes e Pontapés, mas agora a solo com o tema dos Sétima Legião, chama-se Por Quem Não Esqueci. Vamos finalizar esta voltinha das quatro músicas com a voz de Paulo Gonzo e Espelho de Outra Água, ele que inclusive fez parte da banda sonora da telenovela Deixa Que Te Leve, que terminou há pouco tempo no canal televisivo TVI, o maior, o canal com mais audiências a nível nacional. Vamos então continuar com a música nesta emissão, em que já lhe dei conta de mais alguns acontecimentos no dia 25 de março. Megmarad, s

trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós viva arte de ser parte. Chegamos ao fim desta emissão, deste programa Outra Margem. Foi um prazer estar consigo, caro ouvinte. Eu sou Carlos Bonaparte e é com muita honra que o acompanho todas as quartas-feiras entre as 21 e as 22 e às quintas-feiras entre as 20h30 e as 22h. Hoje o programa veio alguns minutinhos atrasado para o ar, mas isto, enfim, são ossos do ofício, não é? Vamos à música, vamos finalizar com Jealous Go de John Lennon, um tema muito bonito que vamos aqui recordar. E vamos finalizar com Sons Latinos de Julio Iglesias, Ai Morena. É desta maneira que não só fechamos esta emissão, como também o preparamos para a energia que vem aí. É verdade, é que os reis mundiais da Bachata, os Aventura, vão entrar em palco daqui a alguns minutos para lhe trazer então a música que se faz, a melhor música latino-americana. Portanto, já sabe, fique para ouvir. Às 22 horas, ou seja, daqui a alguns minutinhos, os Aventura, ao vivo. Como, aliás, já vem sendo costume todas as quintas-feiras, há sempre um concerto ao vivo aqui na Antena Web. Pois, concerto é ao vivo, não é? Enfim. Mas, pronto, mas para já, é então John Lennon com Jealous Go e ainda a música de Julio Iglesias e o tema Ai Morena. Um forte abraço. Eu estou de volta amanhã às 14 horas para mais uma emissão do programa Música na Paixão. Fique bem, fique com a Antena Web. É um prazer imenso estar consigo. E obrigado por estar desse lado. Thank you. sky. Antena Web, sintoniza-te. Oh, yeah. Ora, dammi, non me ne, che non me ne.